Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM, em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. Já se passaram 50 anos desde a nossa primeira transmissão. Os anos vão passando, as tecnologias novas vão chegando, mas a nossa essência de comunicar a verdade e fazer no nosso dia a dia tudo com muita responsabilidade não mudou. Você que ouve a Tua Rádio São Francisco nos 560 AM pode ter mais qualidade de som e sinal sintonizando no FM em 79.9. Se o seu rádio não tem esta frequência, terá de trocar por um novo com FM estendido, que compreende de 76 a 108 MHz. Informação e música de qualidade na Tua Rádio São Francisco, no FM em 79.9. A rádio do teu tempo. Vivemos de bons momentos. Alegria, bom humor e otimismo na tua rádio. Rádio São Francisco, a tua rádio. A rádio do teu tempo. Tua rádio. É isso aí, gente amiga, estamos de volta, programa especial, 26 de dezembro de 2021, eu e o Daniel Rodrigues estamos aqui desejando a todos os amigos um grande 2022 no convívio da família, das pessoas que você quer bem, agradecendo nossos patrocinadores, outros estão chegando, né, para este ano que logo se aproxima e estaremos mais uma vez, se Deus quiser, retornando para o interior de Caxias do Sul com o maior projeto do sul do país, o Gente Nossa, que está chegando com toda a força agora no ano que se aproxima. E dele 44, meu garoto. Tocando canjica, pitando um paieiro, a erva pro mate vem do barbacoá. Ali no borraio, batata assada, o charque tá pronto, podemos cortar. Um alho crioulo, ajeita o tempero, e a banha de porco não pode faltar. Na guiche do mato eu faço a salada, e um pé de mandioca tô indo buscar. Limão, bergamota, espernido na água, é um gole, dois goles, tu vai arrotar. O meu interior não vou abandonar. Fartura na mesa e boa saúde, o resto é resto, eu não vou ligar. Eu sou aquele velho camponês, o homem nativo ali desse lugar. A água que eu bebo eu busco na fonte, e a luz do candeeiro a noite vai clarear. O verso que canto tem cheiro de terra, ali brota na cega e o caraguatá. Café da manhã já está preparado, um pão de milho feito a capricho, polenta na chapa e uns ovos estralados. Ali no braseiro, um café de chaleira, velado crioulo do ano passado. Eu canto que vivo, e vivo que eu canto, não gosto de